Yo, a peste está de volta na produção. FN Daf na rima atrás. Motherfucker, yo. 2009, viemos pra acabar com o mundo, contaminando, yo, a sua vida. Abra a janela, eu vejo uma cena muito bizarra. Cadáveres aos montes na rua ensanguentada. Pra mim, felicidade, isso não é um sonho. Mais real, pesadelo, mas que se dane, eu estou pronto. Podem vir zumbis contaminados com várias doenças. Estou sempre preparado pra qualquer emergência. Escondido nas esquinas, pensam que eu não vejo. Coitados infelizes se escondem o tempo inteiro. Sou András, o sobrevivente da epidemia. Fazendo combinações satânicas todos os dias. A cruz da batalha versus o grande pentagrama. Anjos e demônios, eu quero ver quem é que ganha. Muitos têm medo do inferno, mas nem percebem que já estão nele. A fúria do grande Deus, onde o cemitério treme. Assisto da plateia, covardia de certas pessoas. Representantes notórios que representam coisas boas. Que vá tudo pro inferno, como eu sei que já foi dito. Sou András, aquele mesmo que separa o joio do trigo. Se liga a porra do rádio, cê acha que é merda o que eu falo. Aqui é traços da morte, assassinatos, mutilados. A jugular que sangra até a morte agonizante. Não peça por socorro, pois eu gosto de ver o seu sangue. Dou a chance de ver quem vai ser o seu assassino. Aqui estou em casa, mas você está perdido. Cuide da sua vida, se acha que ela ainda vale. Se não tem nada pra falar, então, por favor, se cale. Contemple o final de tudo, o fim dos tempos. A peste que veio só pra causar o seu tormento. Trazendo um horror pra mim perto do seu ouvido. Se tranque na sua casa, se não quiser ser atingido. Contemple o final de tudo, o fim dos tempos. A peste que veio só pra causar o seu tormento. Trazendo um horror pra mim perto do seu ouvido. Se tranque na sua casa, se não quiser ser atingido. Não fique horrorizado, porque é apenas o começo. András 666, pague o preço. O número da besta que salva quem tá perdido. O que você quer da vida, pode fazer o seu pedido. Se quer viver na merda, como muitos aqui vivem. Aqueles marionetes que não saem da mesmice. Eu falo mesmo, pois eu sou você que sempre imita. Não perco mais o meu tempo lendo suas patifarias. Nem você mesmo sabe o que você prega. Então pensa que é santo, mas ao demônio você se apega. A casa do meu Deus está onde eu quiser, e não na maldição onde você diz que tem fé. Fica aí que eu fico aqui, é assim que o filme segue. No final nos encontramos no julgamento. Vamos ver quem perde. Quem tá errado no final terá a resposta. E quem tiver certo pode desfrutar da glória. Eu sei que a verdade vai além de tudo isso. Que vai além da imagem distorcida de Cristo. Eu não sou anticristo, mas também sei que não é certo associar a imagem com a figura do homem honesto. Enfim, não sei mais nem do que tô falando. Porque a raiva é tanto, o riso agora vira pranto. Imagina o tamanho da raiva que agora eu sinto. Minha vontade é de acabar com esses seres malditos. András.